Aí a nossa querida cantora Joana, nós queremos paz, todos nós queremos paz. Deixa eu mandar um abraço, tem um ouvinte aqui, a Ana de Bocaiúva do Sul. Bom dia Ana, bom dia CBN, um abraço para você, minha querida amiga Ana, aí em Bocaiúva do Sul. Alô Carmen do Rebouças, muito bom dia para a senhora, dona Carmen, toda a família. Alô Gabi, bom dia, meu amigo jornalista William. Alô Paulinho da Rosa, um bom programa para vocês, abraços, obrigado pelo carinho da audiência. A Daiane, alô Daiane, bom dia, bom dia. Daqui a pouco eu vou divulgar esse pedido da Daiane aqui no ar, né? Ela que está precisando trabalhar. Só um instante, viu, Daiane? 9h54, Brasil. Sem parar, deixe ficar. O seu problema está no ar. William Barbosa. Companhia! Caríssimos ouvintes da CBN AM 670, aqui é o Company, programa do Company, de segunda a sexta-feira, das 7 às 9 da manhã. Tô aqui com a minha turma, tá o Chuchu, tá o Zazá, tem brincadeira, tem piada, tem horóscopo, tem notícia de novela. É o programa do Company, de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na CBN AM 670. Haddad, o salário não dura nem 15 dias. O que você vai fazer pelo povo? Tomarei três medidas imediatas no dia 1º de janeiro. Vou aumentar o salário mínimo acima da inflação, inclusive para os aposentados. O Bolsa Família terá reajuste de 20%. E o gás de cozinha vai custar apenas R$ 49,00 em todo o país. Eu já fiz as contas e a decisão está tomada. Agora é com você. Vote 13. Vamos todos pelo Brasil. É 13, todos pelo Brasil. Coligação, povo feliz de novo. PT, PCB, PROS. A Copel dá a dica para você usar a energia elétrica sem desperdício. Ajuste a temperatura do chuveiro e tome cuidado com a duração do banho. Verifique se a porta da geladeira está fechando bem e evite guardar os alimentos quando ainda estão quentes. Assim você usa a energia com eficiência e sem desperdício. Copel, Companhia Paranaense de Energia. Haddad já mostrou toda a sua incompetência ao ser considerado o pior prefeito do país. A população de São Paulo rejeitou sua gestão e Haddad perdeu a reeleição no primeiro turno. Agora, ele está sendo investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Isso mesmo, formação de quadrilha. Fez um governo desastroso, sem planejamento e agora é investigado. Se ele não conseguiu governar São Paulo, você acha que ele dá conta do Brasil? Haddad é PT. E o PT, o Brasil não quer mais. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB. Rádio CBN, ZYJ248, AM 670 kHz, Curitiba, Paraná. Nove da manhã, 56 minutos. Bom dia, Brasil. CBN 670M. Prestação de serviços. Utilidade pública. Bolsa de empregos. Onde anda você? Ajuda ao próximo. Conte com o programa. O William Barbosa, o seu amigo do rádio. E a Daiane é uma ouvinte nossa, está precisando do programa e ela está pedindo aqui: William, eu gostaria muito de arrumar um trabalho. Já entreguei vários currículos e estou precisando de uma oportunidade, né? Eu queria que um trabalho aí, uma vaga de emprego, como operadora de caixa, até para entregar panfletos, né? Estou precisando muito trabalhar.